Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Meus amigos, já estamos chegando para a apresentação de mais um programa do Amado Batista, o mais amado do Brasil. Eu sou Edelson Moura, vocês já me conhecem? Vocês já me conhecem, mas como mandam as regras, eu sou obrigado a me apresentar para vocês, porque o programa está começando, eu tenho que me apresentar, apresentar a minha equipe, a nossa produção, Zélia Maria, os nossos auxiliares, Patrick, Márcio, Marina, todos trabalhando aqui juntos para engrandecer o nosso programa, para que a gente possa chegar até a sua casa, levando um programaço para vocês. O pessoal já está ali tomando conta do Amado Batista, ele já chegou e logo mais estará comigo aqui participando deste lançamento maravilhoso do CD de 40 anos da sua carreira. Eu quero dizer para vocês que esta semana está sendo uma semana muito feliz para mim, contar com o Amado Batista na nossa casa, que ele é meu hóspede. Ele vem para Brasília, ele fica hospedado. Você entendeu como é que é a coisa? Não paga não a hospedagem, não paga, nunca me pagou não. Ele me deve milhões de hospedagem, porque eu falei para ele, rapaz, o hotel aqui é 100 conto. Falei, amado, é 100 conto que cada hospedagem sua. Não, pode deixar, meu compadre. Eu vou lhe pagar. Eu perguntei para ele, quando é que você vai me pagar esses 100 contos que você me deve de tantos anos? Não, no dia de São Nunca de Tarde, eu vou pagar para você. Ô, gente, vocês sabem que dia que é? O dia de São Nunca de Tarde? Eu tô querendo saber que qual é esse dia de São Nunca de Tarde. Porque ele diz assim, não, fique tranquilo, dorme sossegado. Eu vou pagar para você no dia de São Nunca de Tarde. Então eu estou esperando esse tal de São Nunca de Tarde para receber essa grana das hospedagens do Amado Batista lá na minha casa. Quando vocês descobrirem qual que é o dia de São Nunca de Tarde, aí vocês digam para mim, aceite meu coração. Vamos cantar, Amado Batista, que o programa está só começando. Você, que não lhe deixe na mão e não lhe faça sofrer. Se você já se cansou de viver na solidão, confie em mim, aceite o meu coração. Se você gosta de ouvir velhas canções de amor, se já sofreu por alguém e esse alguém lhe deixou, se você sonha viver uma bonita paixão, confie em mim, aceite o meu coração. Você procura o amor, eu procuro também. Já que você me encontrou, deixe eu ser esse alguém. Você procura um amor, eu procuro também. Já que você me encontrou, deixe eu ser esse alguém. Já sofreu por alguém e esse alguém lhe deixou. Se você sonha viver uma confie em mim. Aceite o meu coração. Você procura um amor, eu procuro também. Já que você me encontrou, deixe eu ser esse alguém. Você procura um amor, eu procuro também. Já que você me encontrou, deixe eu ser esse alguém. Você procura um amor, eu procuro também. Já que você me encontrou, deixe eu ser esse alguém. Você procura um amor, eu procuro também. Já que você me encontrou, deixe eu ser esse alguém. Você procura um amor. Amado Batista é show! Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show. Começou esta semana, eu vi através da imprensa, mais algumas ações de derrubadas, desta vez no Lago Sul. As máquinas da Gefis, vamos chamar de as máquinas do Hollenberg, né? As máquinas da destruição, as máquinas das derrubadas, as caçambas das derrubadas. O grupo de elite do governo do Distrito Federal da destruição, que vai para detonar, destruir tudo. Agora eu queria fazer uma pergunta, me desculpem, é uma pergunta de ignorante. Eu sou muito ignorante, eu não consigo entender, eu já falei isso aqui, volto a repetir, como é que um governo que nós estamos vivendo aí dramas cruciais da nossa população, nos hospitais, pessoas morrendo, esse amparato todo, esses gastos todos, essas preocupações todas de vocês com relação a essas derrubadas, deveriam ter também a mesma preocupação, o mesmo amparato. Polícia, 500 policiais, combis, topiques, tratores, máquinas, máquinas e mais máquinas, caçambas. Gente, vamos também montar um mutirão desse para salvar a população do Distrito Federal dos hospitais lixo que estamos tendo aí. Vamos fazer essas operações também dentro dos nossos hospitais. Vocês estão preocupados em destruir cidades, em destruir o que está pronto, em crucificar famílias, pais de famílias, pobres, a pobreza. Vocês estão preocupados com isso? Vamos também. Convido aqui Sua Excelência, o governador, todo mundo que está envolvido com este governo, a fazer um mutirão para salvar vidas nos hospitais. Polícia, corpo de bombeiros, caçambas à disposição para transportar, seja lá o que for, remédios, transportar esparadrapo, transportar seringas. Ei, gente! Ei, que beleza! Olha só! Se este governo prestasse para isso, como seria lindo e maravilhoso. Colocar um mutirão, pense nisso, um mutirão, como é feito mutirões de derrubadas, esses mutirões maravilhosos, com uma estrutura, helicóptero, olha, eles colocam até helicópteros. É helicóptero do Corpo de Bombeiros, helicóptero do GDF, helicóptero da Polícia Federal. Vamos colocar esses helicópteros para salvar vidas de centenas de pessoas que estão morrendo todos os dias nos nossos hospitais, Hollenberg. Parem um pouquinho as máquinas, parem um pouquinho as derrubadas das casas dos pobres, nas populações carentes da nossa cidade. Bote os fiscais para trabalhar em fiscalização, para ninguém invadir mais, não deixar mais surgir novas invasões. Eu sou de acordo, eu concordo com isso. Fiscalização para não deixar mais. Não pode mais. Diga isso assim, Hollenberg. Diga assim no seu governo. Não pode mais grilar. Não pode mais. Aí sim. Mas agora vamos socorrer a população da grande catástrofe que vivemos, que é a catástrofe da saúde pública dos hospitais do Distrito Federal. Ou você não está sabendo que centenas de pessoas estão morrendo todos os dias, nos corredores, nas calçadas, assim. Mulheres estão tendo criança dentro de banheiros, não tem leitos, não tem nada, não tem remédio, nada, nada para socorrer a nossa população. Fica aqui a minha sugestão. Eu não sei se ela presta para alguma coisa não, mas se prestar, é uma sugestão. Vamos agora cantar Anjo Bom. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Correndo pela vida fora, vou ver aonde mora esta felicidade que tentei buscar em você. Só encontrei desprezo e mais nada. Ei, menina, ei, meu anjo bom, que ilumina meu caminho. Ei, menina, ei, meu anjo bom, ilumina meu caminho. Oh, oh. A saudade viaja comigo, é minha companheira por estas estradas. Me fala sempre daquela menina, minha primeira namorada. Ei, menina, ei, meu anjo bom, que ilumina meu caminho. Oh, oh. Ei, menina, ei, meu anjo bom, que ilumina meu caminho. Oh, preciso encontrar alguém que de verdade me ame na vida. Espero que seja sincera e faça feliz para toda a vida. Ei, menina, ei, meu anjo bom, que ilumina meu caminho. Oh, oh. Ilumina meu caminho, oh, oh. Ei, menina, ei, meu anjo bom. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Supremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Supremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Supremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Supremo. Amado Batista, o mais amado do Brasil. A Amado Batista. É show, show. Amado Batista. O Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show. E ele está de volta ao nosso programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. É a semana de lançamento do seu trabalho, desse disco tão esperado. Ei, amado, tudo bem? Tudo bem, estou de volta e ele está de volta também, Adelson Moura. Isso aí. Então, o pessoal estava agoniado, né? Porque esse disco demorou a sair. Demorou um pouco, né? Mas... O pessoal ligava acho... aqui, quando sai, Adelson Moura? Agora pronto, todo mundo vai ouvir, todos os dias aqui, no especial, né? Exatamente. E nós estamos mostrando, além da música de trabalho, outras músicas que você fez, que você trouxe. Que eu regravei, né? Regravou, né? Exatamente. O DVD ficou muito bonito, deixa eu falar aqui com as meninas. Moças, o Amado gravou o DVD em Brasília. Fala com as meninas e com os meninos também. E com os meninos também, rapazes. Foi gravado em Brasília, num espetáculo maravilhoso, casa cheia, na maior casa noturna da cidade, que é a Bamboa, né? É uma casa maravilhosa, né? É, maravilhosa, uma das mais chiques, mais... E você decidiu fazer esse disco assim, esse DVD... Com violinos, com toda a nobreza, né? Que... Exatamente, tudo que a gente merece, né? E o público também. É, exatamente. Verdade. São quantos violinos, amado? São 6 violinos. Seis, na verdade é violino. Violoncelo. Cello. E viola. É. São 6. E viola. São instrumentos de corda que se chama, né? Exato. As e cordas. 6 metais. E 6 metais. É. Fora a sua banda. Fora tá lá minha também, banda. Né? No meio, né? Exatamente. É, que faz a base de todo esse trabalho, todo esse disco. Exatamente. Você ficou satisfeito com o resultado? Muito satisfeito, achei que ficou ótimo. Porque você é um cara que eu conheço de muita exigência. Quando você não gosta, você fica doidinho. Não, eu achei que ficou bom, que teve o carinho de todo mundo, cuidando bem feito. Não precisou refazer nada. Não precisou de refazer nada, foi perfeito. Só teve que editar alguma coisa, mas ficou muito bom. Bacana, amado. E essa música Borboletas? Bom, Borboletas é do disco de 77, do mesmo disco que tem a música Acorde Amor, né? E que é uma das canções de sucesso daquele disco, em 1977. E você traz essa música também no disco? Também, porque tá é uma das músicas que as pessoas me pedem no show também. Eu resolvi regravá-la. Mas você canta essa música no show? Ela tá no seu repertório? Às vezes canto, às vezes. Quando pega? Essas são as músicas que eu falei pra você, que às vezes eu canto do show, porque não cabe tudo. Sabe? Nunca aconteceu. Mas eu resolvi gravar um CD, um DVD, com essas músicas que as pessoas me pedem e que às vezes eu não tenho tempo de cantar, não tem espaço pra isso. Nunca aconteceu assim de você tá lá no show, aquela efervescência, o pessoal lá embaixo, o cara dizer, amado... Cante Borboletas, e você não sabe mais a letra. Várias vezes, mas eu sei. Triste sentado aqui neste jardim, olho assustado em volta de mim, só borboletas. Essa música é lindíssima. Borboletas. É muito linda. Eu sempre canto, né? Quando pedem eu canto. Sei, mas já aconteceu de você não lembrar uma música assim? Já aconteceu, tem várias músicas que eu não sei. Às vezes pede sentado na praça, por exemplo, nunca cantei no show, então você não lembra. Você tem que recordar, ensaiar para que você possa recordar. Não, outro dia eu fui. Mas 90% eu sei. Eu fui para um lugar, né? Cheguei lá no lugar, o pessoal pediu para eu cantar, sabe? Você acredita que eu não lembrava de nenhuma música minha? Não. Que cantor é esse, Adelson Moura? Eu digo, rapaz, eu tô com a cabeça ruim. Eu não lembro as letras mais, não. É que o cantor virou empresário. Agora não canta mais. A hora que vai cantar, esquece, né? Só lembra de cifrão, né? Exatamente. Só lê cifrão, não lê mais as letras. Gente, vamos ver como é que ficou esta música no CD, no DVD do Amado Batista, Borboletas. Lembrando que esta semana nós estamos mostrando também a sua música de trabalho, Eu Sou Igualzinho a Você, que daqui a pouco, para quem não ouviu nos programas anteriores, nós vamos tocar também para os meus colegas de rádio, para o público de casa, já ir se acostumando com a nova música do Amado Batista, que já está em todas as rádios, a TV Globo também já está anunciando, né? Tem chamada toda hora na televisão. Esse disco, Amado, ele saiu, veio lascando tudo de sucesso, né? Vem com tudo, felizmente, né? Felizmente. É mais um coroado, vamos dizer assim. Então vamos ouvir Borboletas. Amado Batista, o mais amado do Brasil. triste sentado aqui neste jardim. Olho assustado em volta de mim. Só borboletas, borboletas. São borboletas que beijam as flores, formando nuvens de asas multicores sobre minha cabeça. Borboletas, borboletas, borboletas sobre minha cabeça. Elas aumentam a minha ilusão e tomam parte em minha solidão. A todo instante também me trazem lembranças de alguém, da borboleta que era meu bem e que está tão distante. Borboletas, borboletas, borboletas, ela está tão distante. Ó, borboletas, parem de voar, porque agora resolvi contar porque sou triste assim. É que alguém que eu tanto queria voou pra longe, eu nem mesmo sabia que era uma borboleta. Borboletas, borboletas, borboletas, era uma borboleta. Edelson Moura. Hoje, Amado Batista conosco aqui no programa. Isso é muito importante, é muito bom, né? A gente sempre que recebe o Amado é um motivo de muita alegria. E esse é um encontro, né, Amado, que você tem com o seu público através do rádio. É verdade. São muitas emissoras em todo o país. Você esperava que fosse ser tão próspero esse programa assim? Olha, eu esperava, mas eu tenho muito a agradecer a você pela ideia que teve, pelo lançamento do programa que você fez e a todas as pessoas que retransmitem esse programa em todos os lugares do país. Todas as rádios. Agradeço, né, a todo mundo pelo carinho, pelo interesse de colocar o programa no ar, não é? E eu espero que a gente possa continuar merecendo isso sempre. Porque esse programa, ele é um programa diário, né? Tem muita gente que faz o programa do Amado Batista, mas semanal. Uhum. Já o nosso programa não, ele é todo dia. Exatamente. É como diz assim, batendo marreta, né? Ali, todo dia aquela pancada, né? É, isso aí. Então agora você vai cantar. Eu sou igualzinho a você. Igualzinho a eu você. Eu e o Elias Wagner. É, o Amado, com a participação do Elias Wagner. Direto lá de Espírito Santo. Linhares, no Espírito Santo. Ô, gente, tem muita rádio aí no Espírito Santo retransmitindo a gente. Olha o conterrâneo de vocês aí, brilhando em todo o Brasil. Amado Batista, com a participação do Elias Wagner, Eu Sou Igualzinho a Você. Mesma coisa, tudo era sempre igual. De repente ali na rua, num encontro casual, você perguntou as horas, meio sem jeito no olhar. Dei um toque em sua mão, começamos a conversar. Falei dos meus sentimentos,

ômegas 3. Tá certo, minha gente? Vocês entenderam? É preciso que Adelson Moura converse bem direitinho com vocês, para vocês irem entendendo por que que as pessoas às vezes têm derrame. Elas têm derrame porque elas vão comendo gordura, gordura, gordura, gordura, né? E aí, de repente, aquelas veinhas do cérebro, você não dá ômegas para o seu cérebro, aí vão entupindo, entupindo, entupindo. Daí a pouco você pimba, pimba, derrame cerebral. Então, quando você toma o óleo de avestruz, ele, além de ser um preventivo para você não ter o derrame, se você já teve, aí é que você tem que tomar mesmo o óleo de avestruz. Se você já teve um infarto, não deve se separar mais do óleo de avestruz. E sobreviveu, né? Porque grande parte das pessoas que têm infarto, elas não sobrevivem. Ei, mas o coração mata muita gente, meu Deus do céu. E graças a Deus, com este produto maravilhoso, nós temos salvo muitas vidas pelo Brasil afora, pelo mundo afora, e agora já estamos exportando óleo de avestruz para os Estados Unidos. Depois eu quero falar com vocês da minha visita a Orlando. O pessoal pensa assim, não, Edelson Moura foi para Orlando passear. Não, eu fui a trabalho. Eu fui fazer um trabalho magnífico da projeção e da divulgação do óleo de avestruz supremo naquele país. Porque nós já estamos exportando para Boston, nos Estados Unidos, e agora vamos exportar também para Orlando, né? Uma cidade gigantesca, que inclusive recebe milhões de brasileiros todos os anos. Mas olha, minha gente, para encontrar o óleo de avestruz, você procura o nosso representante na sua cidade. O óleo de avestruz supremo, o do rótulo vermelho. Ó, o do rótulo vermelho. Isso. Anote aí o telefone da nossa central, que é o 61-3532-6993. Nós temos também o nosso posto de venda em Taguatinga. Você liga para o Olho Vivo. Pode ligar agora que ele está acordado. 8445-7768. Temos também o nosso posto de vendas no Salão de Cabeleireiros Líder, no Palácio do Rádio 2, bem no centro da cidade. E no Paranoá, você encontra o óleo de avestruz supremo na Casa Nordestina. Não fique sem ele. Vamos cantar, Amado Batista. Eu trago mais uma música bonita, porque esse rapaz só canta música boa. Nunca vi que repertório. Só música filé, não é mesmo? Eu te amo. Eu te amo além dos limites de um mortal. Eu te amo e é a única coisa real. Tem momentos em que eu sou a tua projeção. Falo pela tua voz, já nem sinto os pés no chão. Meu destino é flutuar nessa estranha dimensão, até ser teu coração. Eu te amo e o sol há de testemunhar. Esse amor, pelo tempo em que o sol brilhar, as pessoas contarão nossa história de amor. E as ruas se encherão do teu perfume de flor. Muitos versos te farei, tu serás minha canção e eu serei teu coração. esse amor. Pelo tempo em que o sol brilhar, as pessoas contarão nossa história de amor, e as ruas se encherão do teu perfume de flor. Muitos versos te farei, tu serás minha canção e eu serei teu coração. Eu te amo. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Eu tenho aqui um pedido de alô da Ítala e Branca, lá da Rua Nova, em Santa Luzia, no estado do Maranhão. Tenho também um pedido de alô da Maria Ednilde e a Bidoral, da Rua 26 de Março, lá em Santa Luzia. Eu passei por esta cidade e voltei para Brasília com o coração cheio de saudade de toda aquela gente querida, todo aquele povo maravilhoso que me recebeu na cidade. Nós fizemos lá o primeiro encontro Saúde com Beleza, lá em Santa Luzia, né? Através do nosso querido Natanael, do nosso querido André e toda a nossa equipe de vendas lá da cidade de Santa Luzia, e fui muito, mas muito bem recebido. Gente, eu tirei tanta foto que chegou uma hora que a minha boca, ela ficou cansada. Por quê? Porque eu tiro foto assim, ó. É rindo que eu tiro foto, né? Com sorriso, alegre. Eu sempre gosto de sair na foto alegre. Eu não gosto que as pessoas me vejam triste, né? Eu só fico triste com as coisas que acontecem neste país e me entristece muito. Mas com relação ao povo, eu me alegro muito porque nós temos uma população maravilhosa. Este povo brasileiro, esses políticos não sabem o que eles representam, a preciosidade que é esta gente. Nós só estamos precisando de pouquinha coisa, né? Nós brasileiros estamos precisando de pouquinha coisa para resolver toda a nossa problemática. Nós precisamos somente de uma coisinha tão fácil, que o Edelson Moura sempre fala no rádio, eu sempre digo mesmo: nós precisamos saber votar. É, saber escolher na hora de ir para a urna, não ir de qualquer jeito. Ah, eu estou indo só porque sou obrigado. Não, devemos participar da vida política. Outra coisa que eu quero falar daqui a pouco é da importância do envolvimento político do povo. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Você pode ficar ouvindo aí que eu vou pronunciar algumas palavras sobre este assunto. Então, nosso abraço para Bidoral, nosso abraço para Maria Ednilde, lá da Rua 26 de Março, Ítala e Branca, da Rua Nova, lá em Santa Luzia. Eita, beleza! E vamos cantar, minha gente. Eu trago aqui mais um sucesso, Mais e Mais Nos Amamos. Eu não posso aceitar que o amor seja assim tão cruel. Vou admitir, me prendi pelo feitiço seu. São coisas da minha cabeça. Desejo viver a seu lado. Por favor, eu peço que atenda esse meu chamado. Só mesmo você que consegue me deixar assim. Maluco de amor que esqueço até mesmo de mim. Seu jeito de olhar me domina. Sua pele com a minha combina. Vivermos felizes pra sempre será nossa sina. Até mesmo entre nossas brigas existe carinho. Após uma ofensa em seguida vem logo um beijinho.

O voto é uma boiada. É um monte de boi. Eu falo boi, sabe por quê? Porque boi tem um valor danado, rapaz. Carne tá num preço absurdo, não é verdade? E a gente sabe que não é culpa do fazendeiro, não. A culpa é do país mesmo, é o dólar que está desvalorizado, é a nossa carne que está sendo exportada por um preço mais caro, né? O cara prefere vender o boi para fora do que vender aqui dentro, porque um dólar está R$4. Você, para comprar um dólar, tem que ter R$4 e pouco. Olha que absurdo. Olha a diferença da nossa moeda em relação ao dólar. Não sei se você sabe, o dólar é assim. Eu, há 2 anos atrás, eu comprei um som, um aparelho de som lá nos Estados Unidos. Voltei 2 anos depois para procurar o mesmo aparelho. Era o mesmo preço. Não muda nada. Nos Estados Unidos é assim. Um tênis é $39 hoje e vai ser $39 daqui a 10 anos. Porque eles não conhecem essa inflação que nós temos aqui, essa caristia. Você sabe quanto é um litro de gasolina nos Estados Unidos? Não chega a R$1. Agora vai entender, esta mesma gasolina o Brasil vende para eles. Quer dizer, coloca no carro do brasileiro a R$4 o litro. Lá não chega a R$1 o litro de gasolina nos Estados Unidos. Eu vou entender umas coisas dessas. Vamos cantar com Amado Batista. É mais um sucesso que nós vamos trazer. Morro de Ciúme Dela. Quando ela passa na rua, é o reboliço geral. Um grita, outro assobia, ela levanta o astral. Eu tenho a felicidade de ser o dono da flor. Morro de ciúme dela, oh, oh, oh. Um diz, oh, que gatinha, outro diz que amor. Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh. Um diz, ó, que gracinha, outro diz que amor, mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh. Ela é a minha garota, boa pra lá, gavião. É um troféu que eu ganhei nas lutas do coração. Felicidade de ser o dono da flor. Morro de ciúme dela, oh, oh, oh. Um diz, oh, que gatinha, outro diz que amor. Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh. Um diz, oh, que gracinha, outro diz que amor. Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh. Ser o dono da flor, morro de ciúme dela, oh, oh, oh. Um diz, ó, que gatinha, outro diz que amor, mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh. Um diz, ó, que gracinha, outro diz que amor, mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh. Um diz, ó, que gracinha, outro diz que amor, mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh. Edelson Moura. E agora, meus amigos, a hora do quebra-galho, no programa do Amado Batista, nós vamos ouvir a música Quão Grande És Tu. Faz parte do CD religioso que o Edelson Moura gravou. Essa música, ela, inclusive, não sei se você sabe, ela foi gravada também pelo Elvis Presley, há muitos anos atrás.